tarde, 5627, após a rolagem, tráfego da Oceanera, ali, mantenham no zero. No localizador, o gol 1-0 no 2. 1-0 no 2, complete a aproximação e chega a torre do Salvador em 1-1-8-6-2. 1-118-65, obrigado, boa. 18-6. 18-6, obrigado. Decolou 5-2, controle 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, está. Salvador, Buena, gol 1-0, 1-2. 2 milhas e meia do Índia Serra. Tenente, gol no 0 no 2, continua a aproximação e vamos ali para estar livre. Tenente. 2-0, saída Arbor. Confirma, nível? 3-2-0 na Arbor. 1-5 na Arbor. 3-0, rolagem. Ouro 755, boa tarde, identifique desse mantém o 060, chegada a Bonf. Identificou o 060, Bonf, boa tarde. Autorizado pouso na 1-0, gol 1-0-1-2. 1019, está 3155. Bate, via Alfa, a foto de espera 18-6 com a torre 3155, boa tarde. 120, decimal 80. 2080, 5627. Afirmo, da presente TAP, está autorizado. Olympus 043. Autorizado para a cota? Sempre acho que eu companhia. Autorizado Salvador Galeão, já pesulou 10, nível de voo 380. Saída da AEL, Leda, após Leda, Bridge, onde deve estar a ferrovia, após conforme a rota. Decola pistão no zero com primeira curva direita, transponder 5034, do controle Salvador 120, decimal 8. Galeão Salvador autorizado, rota conforme, decola da 10, curva direita, da AEL, Leda, Bridge, intercepta a pendulão, 10, 5034, transponder 1208, e o nível 380, atenção 31, posição 4. Correto, então, 3145. Trip 5627, direto Aracaju. Que maravilha, direto Aracaju 5627, muito obrigado. A possibilidade, eu pedi mais alguma coisa, eu queria manter o nível 150 como nível de cruzeiro. Aguarde. A sua. Vitor Bravo Alfa, boa tarde, identifique, chegada Mare, informe para descida. Desce e mantém o 080, Vitor Bravo Alfa. Vem para os 43, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador no 020. Autorizado no 0, vento 120 graus no 39. Autorizada a decolagem da 10 para 3. Quilo, pátio 3, decordo para ingresso ao principal. 10, 12, alô. Zona, chame Recife 1288, alterna 2600. Confirmo, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 1260. Eu poderia confirmar a secundária? 1260, secundária. Ok, 1288, 1260, obrigado, Maninho. Então, pátio principal, 1012, agora. 30102, pátio principal, portão 09. Pátio principal, portão 09, 1012, agora. Sol de Salvador, boa tarde, é o Sol 3155, transfere. 3155, contato radar na decolagem, tudo mantém o 340 após 2000 pés direto leve. Ok, ascensão para o 340, confirma a posição, senhor? Leda, Lima Eco Delta Alpha. Atirou após 2000, já passando, direto Leda, obrigado. 5627, autorizado 150 como final. Nível 150 como final, autorizado 5627, muitíssimo obrigado, senhor, não peço mais nada. Autorizado 2000 pés, Olympus 4, 3020, permanece o altímetro, livre ILS, informe no localizador quando estabilizado. Gente, a informação no responder até a X-Way aqui, comandante agora é X-Way, ajuste 1020, tá pronto o quadro. Salvador Ilhéus, nível de voo 240 inicialmente, dominante, pós modifica para 1145. Saída da El Leda, pós Leda Ilhéus, decoda 10, primeira curva direita, responde 5570, do controle Salvador 120.8. Diga. Prossiga subida para 100 e mantendo o setor Whisky da ilha de Veracruz, informe para lançamento. Confirmando, é o Lima, é o Lima Papaquilo. Flex aí, positivo. Prossiga conforme autorizado. Salvador, é o Prisco Papi, cobrar a bomba para o Prisco. Siga para 3.000 pés, voltímetro no 020. 1020, desceu para 3.000 pés, última entrada em Salvador no 020. 3.020, igual a nós, 755. Habilitado no localizador, Olympus 43. Olympus 43, complete de aproximações, chama a torre de Salvador em 118, meia dúzia. Torre de Salvador, 5-6-6-43, boa tarde. Cinco livre LS, desceu para 2.000, a coisa estabilizada no localizador. 2.000, reparto estabilizado, mano, 75. Impulso 43, pouso autorizado no 0, vento 130 graus no 09. Livre pouso na pista 1.0 para o impulso 43. Prefixo 3.5.4.8.2. Trip 5.4.8.8 ao controle, prossiga. Ok, senhor. Boa tarde. Transfere 5.4.8, está mantendo o nível 1.5.0, agora a 35 milhas a passagem marinha. Trip 5.4.8, identifique, voe direto para o Itapa para chegar da Mali, informe para a descida. É presente, está voando direto Itapa e informará para a descida 5.4.8. Tem contato 6327. Afirmo, operação visual em Salvador, Vitor Bravo. Piste 11 é 1 a 0. Afirmo, afirmo. Ok, ciente, prossiga na chegada Mari. Prossiga na chegada Mari, tenta em breve ser autorizado para seguir para 1 a 0. A 3155 cruzou 170, chame Recife em 1025 ou na alterna 3325. Em 1025 ou 3325, obrigado. 5488 Medel de descida. Trip 5488 desça para o 050. 050548. Trip 5627, chame Recife, as frequências 12085, alterna 2545. Estabilizado no localizador 1755. 1755, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1186. 1186, 1755. Solo 08, tem condições de livrar a esquerda ou precisa livrar a direita? Tá pronto, tá pronto. Cruzado Salvador com fins, Leda pesulou no meia, nível de voo 340, saída da El, Leda, pós-Leda, direto Brigue, onde você está a ferrovia. Decorda 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5-0-5-5 e o controle de Salvador 1-2-0 decimal 8. Autorizado com fins, Leda pesulou no meia, nível 340, saída da El, Leda, Brigue, depois direto aeroguia. Decorada 10, curva direita. Cruzado Salvador com fins, vieram pelo voo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda, direto Brigue, onde intercepta ferrovia. Decolta 10 com primeira curva direita. Transponder 5050 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Aviar 5729, protegimento 40, ponte pronta. Afirma, prossiga na chegada, Vitor Bravo Alfa. Data, prossiga visual, meu pés, informe através do Parque Pituaçu. Qual o teu B? Os ataques para a direita via Índia Alfa, no ponto de espera, estou em 1-9, direção 62, ajuste 1020, hoje na 327. 424, autorizado Chantar Taxi. Aí, o cara 314504, autorizado. Funcionamento pushback Chantar Taxi. Salvador, boa tarde. Oceaner 6314, autorização Petrolina, nível 360. 7-6-3-1-4, informação X-Ray, ajuste 1020, eu tenho aprovado 340. Copio 340? Copio sim. Gente, agora aguarde apenas um minutinho que eu copo. Sete 55, solo 12, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa. Boa tarde. Sua esquerda, meia dúzia de milhas, equipamento é um Charlie 310, em exercício de paraquedismo na vertical da ilha de Veracruz, sem interferir com sua aproximação. Sim, a gente está monitorando o mesmo snook que é do 35488, está passando 075 para 5000. 15008 knots. Just for information, the APP already called us and said that Leo is okay, it's visual. Pode 5041 e o controle Salvador 120 decimal 8. Prossiga. Pode bater, está próximo. 20, subida Momo, Cogmo, decola da 10 com curva à esquerda, transponder 5041, controle 1208. Teste corrigindo a saída Momo, Cogmo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, após Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Gente, Momo, Cogmo, Flock. Oceaner 6314. Correto, então, Oceaner 6314. Obrigado. 1-20-5-4-2. Simone, o Papa Uniforme, Delta, Índia, Novembro. Siga. Em voo visual? Índia Delta Novembro, acione código 0127, 0127 no transponder, confirmando o POB, o equipamento e o nível que propõe. Os ataques de Apache, Índia Alfa, o foco de cara correndo, no direção 62, ajuste 1020, seguindo a retaguarda do Airport Tatango 924. Pulou 4-1 no Confins, 3 horas e 30 minutos, confere? 0-1-3-5, 0-3-3-3. Gente, fez ataque para a direita, gente, alfa, ponto de espera, turno 1 no outro, pessoal, meia dúzia, ajuste 1020, tá? 3-1-4-5. Ataque 1020, de alfa, 2-6-2-3-4-3-4. Solo, tá? 3-2-9-7, autorização, Confins. Então 3217, informação X-Ray, ajuste 1020, aguarde para a copa. Para a garagem parte principal, Gola 755. Gola 755, após a passagem do bode da companhia à sua esquerda, tem livre acesso à parte principal, portão 08. É que passa a passagem do colega da companhia, segue para 08, Gola 755. Lavo 240, performing dial departure. Ok, reporter Dell Departures, request 160, final level, Oceaner 637. Roger, climb maintain 160 initially. Thank you. 35488, está livre o ILS, X-Ray, informe estabilizado no curso do localizador. Confirme, okay, proceder 488. Está livre procedimento, informe estabilizado no localizador. Sente, chamada estabilizada, 35488. Vitor Bravo Alfa, para interceptar o localizador, voe com a proa 070. Correção, ponto 3, 2, 7. Pegada Mari. 50 na Mari, azul 0, azul 9, 1, 4, 4. Lima Kilax 3 está pronto para o primeiro lançamento. Já coordenou com os tráfegos locais, 1-2-3-4-5, Lima Kilax 3? Ah, sim, tio. Está livre lançamento e vamos para o próximo lançamento, 1-2-0. É, isso aí. Estabilizando o localizador do TRIP 5488. TRIP 5488, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1-9862. 108,6, obrigado. Delta para ingresso no circuito, chame a Torre Salvador em 1-9862. Chama a torre. Mike, acudeta, tem um tráfego agora no externo. Prefere aguardar no farol de Itapuã ou prosseguir para 35? Ciente. 3145, decolou o Zulu 8, controle 120, décima 80. Sim, 208, bom final de semana, 3145. Obrigado, você também. Torre Salvador, 35488. Estabilizado ILS da 1-0. 1-9-2-4. Decolagem autorizada no 0, vento 1-5-0 graus, 0-8-9. Trip 5488, continua a aproximação, informarei a pista livre. Guardando pista livre, 5488. Mike Eco Delta, chama quando visual o tráfego da trip final 1-0. Gente, a retaguarda autorizada cruzar a final da 1-0-2-8. Azul 9144, reduza para 209. Deixando a redução 9144. Vitor Bravo está livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Onde estará estabilizado, Vitor Bravo? 924, decolou os 20, controle 120, decima 8. 208, gol 924. Siga o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. 924, contato radar na decolagem, submantenha o 350, saída PUC.